Oi, gente, tudo jóia? Hoje nós estamos na lição 51 do livro de exercícios de um curso em milagres. E a lição 51 é uma revisão das lições de número 1 até a lição de número 5. A introdução e a citação ao final dessa lição, elas são uma tradução autorizada da publicação original de Marianne Williamson sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres no site da apresentadora Oprah Winfrey. O link para acessar a lição original em inglês, ela está no blog. Hoje nós fazemos a nossa primeira revisão, chamando a mente para os primeiros cinco exercícios do livro de exercícios de um curso em milagres. Nós estamos sendo lembrados, mais uma vez, de que o mundo como nós vemos é de fato somente um produto dos nossos pensamentos. Conforme nós retiramos nossa ligação de sua realidade, um mundo mais verdadeiro e amoroso pode ser trazido para a nossa consciência. A revisão de hoje cobre as seguintes ideias. Lição número 1. Nada que eu vejo significa coisa alguma. A razão para isso é que eu não vejo nada e nada tem significado algum. É necessário que eu reconheça isso para que eu possa aprender a ver. O que eu penso que eu vejo agora está tomando o lugar da visão. Eu devo deixar isso ir embora, percebendo que não tem qualquer significado, para que a visão possa tomar o seu lugar. Lição número 2. Eu tenho dado, para o que eu vejo, todo o significado que isso tem para mim. Eu tenho julgado tudo o que eu olho e essa é a única coisa que eu vejo. Isso não é ter a visão, isso é meramente uma ilusão da realidade, porque meus julgamentos são feitos muito à parte da realidade. Eu estou aberto para reconhecer a falta de validade nos meus julgamentos, porque eu quero ver. Meus julgamentos têm me machucado e eu não quero ver de acordo com eles. Lição número 3. Eu não entendo nada que eu vejo. Como eu poderia entender o que eu vejo quando eu tenho julgado isso erroneamente? O que eu vejo é uma projeção dos meus próprios erros de pensamento. Eu não entendo o que eu vejo porque isso não é compreensível. Não há sentido em tentar entendê-lo, mas há toda razão para deixar isso ir embora e abrir espaço para o que pode ser visto e entendido e amado. Eu posso trocar o que eu vejo agora simplesmente por querer fazê-lo. Não é essa uma melhor escolha do que a que eu fiz antes? Lição 4. Esses pensamentos não significam nada. Os pensamentos dos quais eu estou consciente não significam nada, porque eu estou tentando pensar sem Deus. O que eu chamo meus pensamentos não são meus pensamentos reais. Meus pensamentos verdadeiros são pensamentos que eu penso com Deus. Eu não estou consciente deles porque eu fiz meus pensamentos tomarem seu lugar. Eu estou disposto a reconhecer que meus pensamentos não significam nada e deixá-los ir embora. Eu escolho trocá-los pelo que eles devem ser substituídos. Meus pensamentos não significam nada, mas toda a criação está nos pensamentos que eu penso com Deus. Lição número 5. Eu nunca estou chateado pela razão que eu penso. Eu nunca estou chateado pela razão que eu penso, porque estou constantemente tentando justificar meus pensamentos. Eu estou constantemente tentando torná-los realidade. Eu faço de todas as coisas meus inimigos, pois assim minha raiva é justificada e meus ataques são garantidos. Eu não tenho percebido quanto eu tenho utilizado mal tudo o que eu vejo, designando uma função para isso. Eu tenho feito isso para defender o sistema de pensamento que tem me ferido e eu não quero mais. Eu estou disposto a deixar isso ir embora. Citação do dia: rejeitar outro ser humano simplesmente porque eles são humanos tem se tornado uma neurose coletiva. Pessoas perguntam: quando minha alma gêmea chegará? Mas rezar pela pessoa certa é inútil se nós não estamos prontos para recebê-la. Nossas almas gêmeas são seres humanos, assim como nós somos, passando pelo mesmo processo de crescimento. Extraído do livro Um Retorno para o Amor: Reflexões sobre os Princípios de um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Adorei essa revisão. Adorei. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Tchau, tchau.